cimo da montanha te invoquei com o coração abrasado do santíssimo fogo. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Reduziram-se as cinzas minhas densas iniquidades, sublimaram-se para o éter minhas pútridas paixões. Mergulhei nos mares profundos do teu inigualável poder. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Inteiramente elevado de bem-aventurança e glória, entoei Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Com a divina visão vislumbrei a chama rosa do coração do Mestre e em êxtase bradei Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Divina alegria, a luz brotou do meu coração e abrasado eu cantei Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Renascido para a vida crística, entoei junto ao coro dos verdadeiros discípulos do Senhor Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah.